de trabalho. Nó na garganta, o galo canta e lá vou eu dançar. Atrás de quê? Salário. Eu penso na fuga, mas logo me afogo outra vez nesse meu calvário. Levanta, sacode a carcaça que a dança não pode parar. Dando corda nessa estúpida engrenagem. Trabalha. Espreme, esgota a força que te põe de pé. Trabalha. Aniquilando o que é humano, o que é coragem. O que é de errado, o que será, o que é que é. Trabalha. Toda fachada esconde a mesma humilhação. Trabalha. Terra arrasada onde se arrasta a multidão. Vem que tá na hora, não enrola, não demora. Para não ficar de fora da fila do sacrifício. O trem vai rumo ao precipício. Atenção. Portas se fechando. Estamos no vagão, somos a carga magra, tristeza de boi, ruminando aquilo que era pra ter sido e não foi. Reféns da mesma trama, o drama da humana manada. A vida é isso, camarada? Começa como dádiva, mas logo vira dívida. Se sobrevive à dúvida, algo segue te dizendo que você valia mais. Valia mais. Mas veja só que ironia, ter a pressa de chegar onde não se queria. Sempre pra lá e pra cá, maldito dia a dia. O espírito no fosso, a força da vida de cão essa nossa. Malandro é o cavalo marinho que se finge de peixe pra não ter que puxar carroça. Não, não, não. Pera lá. Trabalha, espera, porque quem trabalha prospera e quem espera sempre alcança. Não desespera. Depois da tempestade, vem sempre a bonança. Trabalha, espera e confia, pois a tua estrela ainda vai brilhar um dia. Um brinde à meritocracia. E o banquete quem serve? Palacete quem ergue? De quem o sangue ferve, ferve. Caraca, moleque, segura aí que é hora de pisar no black. Despedaçado, parcelado, vai teu coração. Que é uma ferida aberta. Exposto num balcão entre a demanda e a oferta. Quem dá mais, tanto faz. Guerra é paz, liberdade é escravidão. Meu trabalho liberta. Sem trauma, entrega tua alma com calma na palma da mão do patrão. Trabalho. Dando corda nessa estúpida engrenagem. Trabalho. Espreme, esgota a força que te põe de pé. Trabalho. Aniquilando o que é humano, o que é coragem. Há algo errado e você sabe o que é que é. Trabalho. Te corroendo por dentro essa frustração. Trabalho. O teu demônio, o patrimônio do patrão. Trabalho. Toda fachada esconde a mesma humilhação. Terra arrasada onde se arrasta a multidão. Trabalho. E lá vou eu. Trabalho. Até morrer. Trabalho. Sente a vida escorrer pela palma da mão. Trabalho. Já que não há remédio. Trabalho. Ódio, nojo, dedo. Terra arrasada. Caminha por entre fantasmas com blocos de pedras nos ombros, ossadas de escravos, escombros, escombros. São séculos, ciclos na insana espiral. E o peso nas costas permanece igual. Eis que diante de ti ergue-se a monstruosa pirâmide. Contempla, contempla errante animal. Bem-vindo ao deserto do pé. Essa festa é o suor da tua testa. Até quando suportar, sustentar essa grande mentira? Pois é, de tudo que eu faço,